Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, rede! Para toda a nossa rede, são mais de 70 emissoras com a gente. A partir de agora, no programa Carlos Pitty, o programa de sucesso em todo o Brasil. Ah, e tem rádio nova, hein? Daqui a pouquinho eu vou trazer, vou contar para você quais são as novas rádios em mais estados do Brasil, que o programa está também em Portugal, né? Legal, obrigado pela audiência de sempre. Já, já! Música, lançamento, bate-papo, entrevista exclusiva com os melhores artistas da nossa música. Já já tem a Carla Fernanda trazendo os lançamentos da semana, a Miroca com as fofocas e as notícias do mundo artístico pra você, tá bom? Agora tem Carlos Pitty, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Ele é tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre. Quem te mandou? Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor. Que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Programa Carlos Pitty. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Alô, gente, aqui é o Frederico. Dá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar. Tá se acostumando, é meu jeito de amar, porque sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburra, fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, virou, você não sabe nada sem moral. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com meus amigos, vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com meus amigos, vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, me prenda e me faça mudar. Vai se acostumando, é meu jeito de amar. E sou viciado num rabo de saia. Não adianta fazer cara feia, emburra, fala sério, eu não sou de ninguém. E não pense que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um além. Se você acha que eu não vou pra balada e que o meu dilema é ficar dentro de casa, e você não sabe João Neto e Frederico aqui no programa Carlos Pitt, tá combinado? Som legal, hein? Tá combinado. Então, seguinte, vamos ficar combinado? Eu vou daqui e você vai daí e a gente fica juntinho no programa Carlos Pitt, né? Forte abraço pra você. Deixa eu falar, gente, das novas rádios que estão entrando na nossa rede no programa Carlos Pitt, as novas rádios que estão fazendo parte aqui do programa Carlos Pitt e dando boas-vindas a todo esse pessoal, né? Lá no Paraná, Rádio Iguaçu FM em Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. Sábado, 9 da noite. Tem programa Carlos Pitt por lá. Em Minas Gerais, na Rádio Planeta Sertanejo, na cidade de Lambari. Terças às 10 e sexta às 2 da tarde. Alô, pessoal de Minas Gerais. Rio de Janeiro, Rádio Nova Sertaneja em Volta Redonda, no Rio. Segundas e sábados às 8 da manhã. Alô, pessoal do Rio de Janeiro, Nova Sertaneja, também com a gente. Sabe quem tá curtindo a gente e tá fazendo parte da nossa rede? No Rio de Janeiro também, Rádio Laise, na cidade do Rio de Janeiro, quartas às 2 e também às 8 da noite, tá bom? Lá no Rio de Janeiro. O pessoal de Campinas, São Paulo, através da Rádio Mica FM, quarta às 19 horas, sábados e domingos em vários horários. Um abraço a vocês. O pessoal da Rádio Figueira, alô, pessoal do Furacão Catarinense, né? Pessoal do time do Figueirense, né? É a rádio dos torcedores do Furacão, do Figueira, em Florianópolis, Santa Catarina, sábados e domingo às 10 da manhã, tem por lá o programa Carlos Pitt. Alô, Floripa! Linda Floripa, hein? O pessoal também de Vila Nova do Famalicão, em Braga, Portugal. Alô, pessoal de Portugal. Domingo, ao meio-dia, por lá também tem programa Carlos Pitt na Digital FM. Um abraço a vocês, boas-vindas também com a gente no programa Carlos Pitt. Ah, quero lembrar que a vocês

gente, tudo começou há 16 anos atrás no interior de Goiás, onde os dois se conheceram nos festivais regionais e decidiram formar a dupla Rony e Rafael. Em 1993, eles vieram para São Paulo, tocaram em barzinhos, casas noturnas e festas particulares. Eles gravaram o primeiro CD no ano de 2005 e no final do ano de 2010 lançaram seu segundo CD. O repertório para shows é universitário e de músicas raízes. E os meninos já têm banda própria. Vou lançar a nova música deles aqui, então vamos lá? Rony, Rafael, Aeroporto. Lançamento. Parado, sentado nesse aeroporto, esperando a minha amada chegar. Saudade no peito me deixa mais louco, e as horas não passam e eu querendo te amar. Pessoas se abraçam comemorando a chegada, outras se abraçam pois logo vão partir. Eu à espera da pessoa amada, coração apertado chega a quase explodir. Meu amor, espero nesse aeroporto de saudade. Tô ficando louco, vejo a hora de te ver chegar. Nem mesmo a distância podem nos separar. Vejo o brilho dos meus olhos pra te encontrar. Estou te esperando aqui. Vê se não vai demorar. Pessoas se abraçam comemorando a chegada, outras se abraçam pois logo vão partir. Eu à espera da pessoa amada, coração apertado chega a quase explodir. Meu amor, espero nesse aeroporto de saudade. Tô ficando louco, não vejo a hora de te ver chegar. Nem mesmo a distância podem nos separar. Vejo o brilho dos meus olhos pra te encontrar. Estou te esperando aqui. E se não vai demorar? Meu amor, espero nesse aeroporto de saudade. Tô ficando louco. Vejo a hora de te ver chegar. Nem mesmo a distância podem nos separar. Vejo o brilho dos meus olhos pra te encontrar. Estou te esperando aqui. Vê se não vai demorar. Aeroporto com Rony e Rafael. Gente, os próximos artistas de hoje é a dupla Caco e Marcela. Ele é gaúcho e ela é catarinense. Eles formaram a dupla no ano de 1991. Daí pra frente, iniciaram sua trajetória musical participando de festivais da canção no sul do país durante 8 anos. E olha só, conquistaram mais de 500 troféus, sendo aproximadamente uns 300 de primeiras colocações. Legal, né? Vou lançar a nova música deles aqui também, então. E essa nova música tem participação especial do Henrique Dilan. Então vamos lá, Caco e Marcela com participação especial de Henrique Dilan, Bate Dance. Lançamento. Eu sei que na balada todo mundo quer alguém. E eu não vou ficar sem. Quando tocar o batidense, eu vou chegar bem de mansinho, te chamando pra dançar, te levar pro mau caminho. Eu vou, eu vou, eu vou. Vou te namorar, menina. Eu vou, eu vou, eu vou. Vou te conquistar. Ah, eu vou, eu vou. Mas eu sei que na balada todo mundo quer alguém. E eu não vou ficar sem. Quando tocar o batidense, eu vou chegar bem de mansinho, te chamando pra dançar, te levar pro mau caminho. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou te namorar, menino. Eu vou, eu vou, eu vou. Vou te conquistar. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou te namorar, menino. Eu vou. Dance com Caco e Marcela e participação de Henrique Dilan. E só para lembrar os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar um e-mail para programa@carlospitch.com com a música de trabalho e o release que a gente vai lançar para vocês, tá certo? E gente, me espera, né, que vocês sabem que semana que vem tem mais lançamentos e novidades aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza, Carla Fernanda ou Car Ribeiro, como vocês preferem. A mulher é multinomes, né? Agora tem hora de aquela horinha assim gostosa de matar a saudade. A gente viajar no tempo, né? E você, fazer passar uma história em sua cabeça, né? Chitãozinho e Chororó, grande sucesso dos anos 90, né? Ela Não Vai Mais Chorar, com a participação de Billy Ray Cyrus, o paizão da cantora Miley Cyrus. Vambora! Ela Não Vai Mais Chorar pra matar saudade por aqui. Matando saudade. Matando saudade. Por tantas vezes eu menti,

com essa dupla maravilhosa, 25, vamos falar assim, discos, CDs lançados, 25 trabalhos lançados no 30, mercado, né? 30, né? É o 30º. Nossa! E 30 anos de carreira, mais de 30 mais anos de já 30 também, anos, né? Uma alegria, disco mais de ouro, disco de platina. Tem. Sensacional. Gilberto e Gilmar com vocês. Carlos Pitt, é uma alegria estar com você aqui. Um grande cantor, uma pessoa maravilhosa. Sim. Um abração do Gilberto. Um abração do Gilmar. E tudo tranquilo. Sejam bem-vindos aqui, né? Obrigado a você e para nós é uma alegria muito grande contar um pouco da nossa vida, da nossa história. E tem história, hein? Muito. Tem bastante. Muito. Vocês que são interioranos do aí, São Paulo, né? Estado de São Paulo. Nós somos de Rinópolis. Rinópolis. É uma cidadezinha perto lá de Marília, Tupã, lá na Alta Paulista. E vocês têm ido para lá ou não? Não foram mais? Rapaz, faz tempo que a gente não vai para lá, né? Show sim, né? Mas de vez em quando vamos fazer um show na região, Tupã, Marília. Temos dois tios que moram lá, né? Dois tios que moram lá. De vez em quando estamos lá. O total, assim, da carreira de vocês, desse tempo todo, assim, quantos discos vendidos ao total? É bastante, né? É difícil, né? Mas... Vocês têm uma... Sem contar mais, a pirataria mais ou menos, também. Mais ou menos, uns 5 milhões. 5 milhões, mas na época não tinha pirataria, então... E sem contar que os tempos atrás, o disco de ouro era 500 mil cópias, depois foi, foi baixando. Nós temos um de platina, temos 4 discos de ouro e 2 de platina, né? Isso aí. Legal. Eu tava até contando em off pra vocês aqui que o meu nome de batismo surgiu por causa deles, né? É culpa deles. Nós somos culpados. Sua mãe é culpada. É, minha mãe, a dona Melânia, lá em Cornel Vivido. Um beijão, minha mãe. Ela falava assim: poxa, qual a razão do meu nome, né? Meu nome de batismo. Eu falei: tem uma dupla que toca na rádio lá que se chamava Gilberto e Gilmar. Mas vai ficar igual, né? Eu botei Vilmar. Né? Vilmar. E é engraçado que eu conto isso pro pessoal e não acredito. Porque o único da família que se envolveu na música fui eu, né? Certo. Que coisa. Tá vendo? Então, eu sabia que ia comprar mim, né? É o destino, né? Destino. Mas vamos começar cantando aqui? A gente tem muita coisa pra contar aqui na entrevista de hoje, mas... Nós estamos lançando pra todo o Brasil o nosso 30º disco, né? Esse disco nosso, ele é um pouco diferenciado dos outros. Porque nós temos a participação ali do Léo Magalhães cantando uma música com o Gilberto Gilmar. Temos participação do Marcelinho de Lima e Camargo, que está estourado em Minas Gerais. O Marcelinho de Lima e Camargo. O Camargo é irmão do Zezé, né? Canta com o Marcelinho de Lima. E o Gênio Juliano, com a dupla que está muito bem no Espírito Santo. Certo. Que participou com a gente. E nós temos ali um Modão. Nós regravamos Noite Traiçoeira. Foi gravado pelo Padre Marcelo Rossi, com o Belo. Sim. Então tá um disco assim... Universitário, romântico, modão e religioso. Para todos os gostos, né? Para todos os gostos. É, e tem Mobral também, nós somos depois do Mobral, né? Não tem universitário, nós somos Mobral. Ah. Então vamos cantar para nós aqui. Vamos lá, um pedacinho do primeiro disco, a primeira música do disco de ouro para nós. Vamos lá. Ah, vamos lá. Programa Carlos Pitty. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso no quarto. Com grades e aço, estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não quis nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirei daqui. Essa é boa demais, assim, do com X, né? Com X, Essa é um das grandes de vocês. Um grande. É uma música que nós não podemos deixar de cantar em show, porque o povo pede. Ou briga. O contratante vai lá e já exige. Se não cantar... Exige, né? A pessoa contrata. Já aconteceu isso no trabalho de vocês? Por exemplo, vocês fazer um show lá e não colocou a música, sei lá, a música que o povo gosta, cobre o cara, o contratante reclamar ou não? É, agora tem uns que arranca do baú umas coisas que nós gravamos que nós nem lembra. E pede quando a gente cantar, e pede. Começa a pedir no começo do show e começa a insistir. Ainda não sabe nem a letra, porque nós estamos com 300 mil gravadas, João. Mais ou menos, né? Isso. 340 por aí. Por aí. É, pelos 30 discos, 12, 14 em cada faixa, cada disco. Mas nós não lembramos, não conseguimos lembrar. E tem a pessoa que fica, mas canta. Às vezes quando nós não aguentamos, mas canta um pedaço, uma linha. Isso faz parte dessa cobrança, assim, que é um show montado, né? Praticamente é um show montado. Então, são 25, 28 músicas por show. Então a gente tem aquela montagem daquele show. E o ano que vem troca outra, sai outra, e assim vai levando a vida. Certo. Mas temos que arrumar umas músicas que nem lembra a letra. Mas tem que cantar um pedacinho. O Leonardo, outro dia eu tava vendo uma entrevista dele, ele falou que daí acabou o show tal, e o pessoal, o contratante, foi lá na porta do quarto do hotel, lá, sei lá, foi no hotel procurar ele. Ele falou, quer falar comigo? Falou, vai cobrar, que ele não tinha cantado, pensa em mim. né? Ficaram bravos com eles, contratantes, que não tinha cantado a música. Essa música assim não é. Porque é muito sucesso, então o cara. É. O artista tem um. Todos eles têm um pouco de defeito grave. Eles gostam de cantar coisas novas. Sim. Mas o povo só quer coisa mais antiga. Porque o povo quer sucesso. O povo não quer novidade. E o artista quer mostrar as coisas novas. Mas o povo não quer. O povo quer aquilo que eles conhecem. E hoje mesmo o sertanejo universitário deu uma. Recitou a música sertaneja, mas cantando as músicas antigas também. Né? Também. Então não dá pra desprezar o. É porque o universitário, né? Assim, ele começa a cantar as músicas dele, mas no final termina tudo em amargurado, fio de cabelo, boate azul. Evidente. Vai por aí. Nova York. Isso aí que vai. Só mais uma vez. Uma das. De vocês, eu acho que é o maior sucesso. Uhum. Que, sem dúvida, acredito que em todos os shows não pode faltar. Não, né? Sem dúvida. Vamos curtir? Fui mais um. Na sua vida. Programa do Carlos Pitt. Pra você, não importa como estou, como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Você foi o caminho, o inferno veneno, o amor que perdi sem querer, me deixando sua saudade, e no meu peito ainda invade a vontade de ter você. Bom demais. Essa música, ela pertence às grandes obras sertanejas no Brasil, sem dúvida. Sem dúvida, né? É uma música que não vai morrer, né? Faz parte das grandes canções da música sertaneja que não morrem, né? Porque hoje a música é mais descartável, né? É Carlos Pitt. Hoje a música é 3-4 meses, já sai da mídia e pronto. Mas se todo esse tempo que vocês já lançaram essa música, essa é de que ano essa música? 82, 83. E até hoje o pessoal pede, o pessoal canta, é sinal que a música tem qualidade e é boa. Né? É verdade, uma coisa que registrou, né? Mas me conta uma coisa, você fazia a segunda no início da dupla, o Gilmar fazia primeiro, como é que ocorreu essa mudança aí? É o seguinte, de criança para adulto você muda a voz, né? Ou você mantém ela, é difícil. E o Gilberto, ele, quando fazia segunda voz para mim, ele sofria para fazer segunda voz para mim na primeira. Aí eu comecei a engrossar a voz, aí não teve jeito. Quer dizer, eu engrossei e ele afinou. Até o décimo disco, primeira voz eu e o Gilmar fazia. Aí depois do décimo, quando assino com X, eu passei a fazer primeira. Aí ficou uma dupla mais romântica, era mais sertanejo naquela época, né? Sim, então sim. Até os anos 78, até os anos 80, a dupla era mais sertanejão. Sim, sim. Aí que veio mais romantismo, os compositores, Gilmar começou a escrever, mais romântico. Eu passei a fazer a primeira e a música sertaneja começou a mudar daí. Não só com nós, com a gente, com o Zé Rico. Sim. Com a primeira mudança maior, acho que foi com o Leo Coutinho Robertinho. Foi uma grande mudança na música sertaneja. Depois tem colocar a guitarra, bateria. Foi por aí. E o Gilberto tem uma voz ímpar, né? Que quando a gente escuta no rádio, a gente já sabe que é Gilberto Gilmar, né? Verdade. Isso é muito bom pra vocês, né? Se é boa ou ruim, não é, mas é diferente. Tonique Tinoco, qual a importância que teve na carreira de vocês? O Tonique Tinoco foi assim, nós tínhamos uma história bonita com eles. Um grande amigo nosso, seu Mário Guerino, que nós éramos da Vila Maria, aqui em São Paulo. Aí ele conhecia, era muito amigo do Tonique Tinoco, aí apresentou nós pro Tonique Tinoco. Conhecemos o Tony Tinoco, era a maior dupla do Brasil, foi uma alegria muito grande estar perto dele, né? Sim. Aí eles queriam gravar um disco contando a vida deles, a história deles, da vida deles. Aí começou no teatro, eles faziam o Teatro Bandeirantes na Rua Augusta, acho que era na Rua Augusta, né? Palmeiras, acho. Na Rua da Palmeira era a TV. Na rua, e aí nós entravam fazendo quando eram crianças, cantavam um pedacinho da Moreninha Linda, aquelas músicas dele, aí eles voltavam adultos e contavam a vida deles. E foi pro disco, do teatro foi pro disco, a história deles. É aí que nós conhecemos o Tonique Tinoco, e a primeira gravação foi com eles. Fazendo eles quando eram criança no disco. Papel quando eles eram criança. Em 69. E vocês também participaram de muitos shows de circo, né? Muita coisa. Fizemos show em circo 15 anos pelo Brasil. Porque naquela época era um violão e uma viola, né? um microfone só. E o povo cantava junto. Um cantando cuspindo na cara do outro. E naquela época o artista, o cantar não era tão importante. É o teatro que a gente fazia. Sim. Nós tínhamos que levar um bang-bang que se chama Terra de Pistoleiro. Ah, então, antes... Tinha uma encenação. Primeiro cantava, depois levava o teatro. Porque cansava muito, era muita briga, sim, muita luta, sim. Teatro, bang-bang, tiro. E ele fazia um pretinho, né? O Gilmar fazia um pretinho. E eu fazia um pistoleiro bravo, né? No primeiro ato, tem dois atos. Primeiro ato eu morria, que me matavam lá, né? Aí depois, a história é a seguinte. E a prima, que era... A tomar conta do bar, tinha um primo que morava muito longe, mas tinha muito pistoleiro. Ela pegou, vou embora dessa cidade, vou embora dessa terra aqui. Aí o neguinho ficava tomando conta do bar até o primo chegar. Quando eu morri no primeiro ato, no segundo ato, quando o primo chegava, o primo era uma bichona, gamava no pretinho. Então, aquelas histórias de teatro. Então, nós fazíamos isso. Tem no DVD que nós gravamos. No make-off nosso, tem que gravar no circo também. Tem no DVD. Foi o primeiro DVD gravado no circo? Foi o primeiro. E no DVD tem um pedacinho dessa Lá no nosso peça. DVD tem uma historinha que conta como é que nós fazíamos em circo antigamente. Ah, legal. Nós não vivemos sem mulher. Vamos lá, um pedacinho? Vamos curtir? E se o mundo revirar, mas agarra nos barrancos. Se o carro enguiçar, mas arranque o tranco. Se o dinheiro acabar, nós levanta mais no banco. Mas só não pode acabar com as mulheres. Mas não vive sem mulher. Nós é doido por mulher, mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. E se a careca aumentar, nós arranja uma peruca. Se o meu time não ganha, no juiz nós põe a culpa. Se a vida larga, nós adoça com açúcar. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher. Só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher. Nós é doido por mulher. Show de bola, tô aqui com Gilberto e Gilmar, uma das grandes duplas da música sertaneja do Brasil. É uma dupla do interior de São Paulo, mas que pertence ao Brasil, né? Vocês viajam muito, a gente sabe disso. E eu sei que vocês também foram lá pro sul, já encontraram Flávio Dalcin em terceira dimensão e pegaram alguns sucessos, né, lá do sul, trazendo pro resto do Brasil. Como foi essa experiência para vocês? Nós temos um carinho muito grande pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá no sul. E com os artistas de lá, assim, o povo gosta muito de Gilberto Gilmar também. E nós, né, curtimos sempre a música, o estilo gaúcho, aquele estilo bem dançante. Sim. Que para nós é o melhor estilo do Brasil, é o gaúcho. Sim. Mais dançante. É uma pena que realmente de entrar aqui no sul, aqui no São Paulo, na região aqui para cá, de Minas Gerais, é complicado, eu acredito mais por causa das letras. Sim. Na verdade, às vezes tem que, de repente, vocês até fazer uma adaptação. Adaptação. Né? Nós, até no ritmo. Não, nós regravamos. No arranjo. Nós regravamos Quebrando Tudo. Sim. Mudamos muita coisa, né? Por quê? Porque não dá para entender as palavras que... Que é do Rui Biriba. É, do Rui Biriba. Que os gaúchos... Um sucesso também que é Maria Tchá-Tchá-Tchá. Maria Tchá-Tchá-Tchá. Um pedacinho do seu coração. Então, tudo lá do sul, né? E a gente tem um carinho muito grande, porque nós fazemos muito show para lá, né? É verdade. E muito show, então nós gravamos essas músicas. E nós temos vontade de regravar muita coisa do sul ainda no futuro. Sem dúvida. Os clássicos gaúchos. Bom, Gilberto, estou muito contente de você estar aqui com a gente no programa Carlos Pitty. Obrigado a você. Obrigado, tá bom? Sucesso. Foi uma honra entrevistá-los e tê-lo com a gente participando pela primeira vez. Espero que vocês voltem. E a gente fechar cantando, né? Olá, agora fica por conta de vocês, a escolha. A música da saudade. Olá. Grande sucesso, Gilberto Gilmar, com você. Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora. Sei que fui o culpado, fiz tudo errado, joguei tudo fora. Hoje não sei o que faço, minha vida é um fracasso, sem o seu amor. Vivo andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor. Dia em que você foi embora, tocava no rádio a música assim. Ela é triste demais, me lembra você que pra sempre perdi. Música.

Brasileira, dos artistas, as novidades do mundo artístico só pra você. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? É, o sucesso continua. O cantor Michel Teló se apresentou no programa Big Brother Brasil 12. É o segundo ano consecutivo que Michel é convidado a cantar no BBB. Em menos de um mês de programa, os dois shows realizados até agora foram sertanejos. Luan Santana primeiro e agora Michel Teló. E uma empresa frigorífica lançou a promoção de bonecos de mini astros com Luan Santana, Victor e Léo e Zezé de Camargo e Luciano. Você compra os produtos, junta pontos e com mais uns reais, troca por um bonequinho. Bem, de acordo com uma grande e renomada revista que trata de finanças, só na primeira semana de promoção, 400 mil bonecos já foram trocados. Numa conta bem simples, são no mínimo 20 toneladas de carne. É, os bois é que estão pagando o pato. Eita jogada publicitária boa demais! E ainda falando de Luan Santana, ele está em estúdio finalizando seu quinto CD, que tem previsão de lançamento para março. Vai trazer composições dele e de autores já consagrados. Nesse novo trabalho, diferente dos anteriores, Luan está participando de 100% da produção. A música Nega, que já é sucesso em todo o Brasil, faz parte desse novo CD. E em breve a gente vai conhecer mais uma música que vai estar incluída nesse trabalho. Com certeza, outro sucesso. E após a polêmica do suposto plágio de Vai Se Eu Te Pego, Cheryl Ascioli, que registrou a autoria da canção ao lado de Antônio Diggs, assinou um contrato extrajudicial com as estudantes paraibanas que foram à mídia reivindicar a autoria do refrão. Cheryl se defendeu dizendo que quando registrou a canção em 2009, chegou a enviar e-mails para as moças, mas não obteve retorno, e que nunca negou a participação das jovens na composição. E assim que elas entraram em contato, Cheryl se prontificou a dar a parte delas, o que acabou acontecendo essa semana. Uma das estudantes declarou que Cheryl antes citava o nome delas, mas depois do sucesso com Michel Teló, ela não falava mais nada. Com as três estudantes, o problema está aparentemente resolvido. No entanto, ainda há mais três garotas reivindicando a autoria do refrão. Ah, mas vai ter grana pra todas elas, né? E eu não poderia deixar de comentar o falecimento do cantor Vando na manhã de quarta-feira passada. Por conta do enorme romantismo que foi uma das características da música sertaneja nos anos 80 e 90, várias duplas sertanejas regravaram sucessos do cantor. Entre elas, Gian e Giovanni, que regravaram A Próxima Vítima. E que por conta da força das rádios sertanejas, acabou tocando até mais com eles do que com o próprio Vando. Outra regravação que foi feita foi Moça, com o milionário José Rico. Até mesmo Carlos Pitt inclui Fogo e Paixão, sucesso de Vando, em seus shows. E é sempre sucesso. Que Vando descanse em paz. É, mas a vida continua. Vamos em frente, né? Saudade, Vando. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Pois é, a notícia dessa semana que deixou a gente muito triste, né? A perca do nosso grande Vando, o cantor famoso, romântico, mais de 10 milhões de carreira. Enfim, como a Miroca falou de toda essa história, né? E a gente agora vai fazer também a nossa homenagem aqui, tocando um grande sucesso, onde todos os shows, sempre que se canta também, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo curte, né? Vando, aonde quer que esteja em paz e no seu descanso merecido aí, amigão. Fica com Deus e com certeza está, né? Vamos matar a saudade? Vamos relembrar esse grande sucesso, a nossa homenagem ao grande cantor romântico do Brasil que nos deixou, Vando, Fogo e Paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô.

cercar o mar e fazer um só continente. E a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Carlos Pitti, Brasil ou Portugal? Essa música é composição minha e, aliás, essa música está na coletânea Top Sertanejo, hein? Está no, na coletânea Top Sertanejo, Brasil ou Portugal, Carlos Pitti, fechando tudo e todas e hoje. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência e pela paciência também, né? Semana que vem, neste mesmo horário, aqui na sua rádio, para 75 emissoras, Brasil e Portugal, programa Carlos Pitti. Obrigado, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitti. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.